que vem para o terreiro é para ajudar. É para subir, é para todos subirem. E só se sobe todos, todos unidos. Mas não é desunidos. Só se sobe todos unidos. Não é desunido. Não. Sou tão pequeno, mas eu sou enxumirinho. Eu sou tão pequeno, enxumirinho. É o bichinho das almas, não faz pouco de mim. É o bichinho das almas, não faz pouco de mim. Aí eu sou tão pequenino, aí eu sou enxumirinho. Ao mexinho das almas, não faz pouco de mim. Ao mexinho das almas, não faz pouco de mim. Ai, eu sou tão pequenino, ai, eu sou eixo mirim. Ah, boa noite! Boa noite. Como estão todos? Tudo bem. É, eu também. Também? Também. Oh. Qual que é seu nome? Eu sou Exumirim. Qual Exumirim? Das almas. Exumirim das almas. Por que, que tem esse nome? Eu vim lá no cruzeiro. Ah. Eu vim perto do cruzeiro das almas. Entendi. O que, que é essa linha de Exumirim? É criança levada. Criança levada? Sim. O Exu Mirim já encarnou? É, já foi muito tempo. Muito tempo. Na ilha de Taparica. Como? Na ilha de Taparica. Na ilha de Taparica, claro. Sabe onde é? Não. Taparica é uma ilha. Ah, fica esse, lá na Xiterra. Aí faz o culto das almas. Uhum. E morreu criança? Sim. Foi uma... Foi o tava quê? Tava na beira da praia. Aham. E o mar levou. Nossa. É... Você ficou triste? Ah, não. Tô fazendo as minhas coisas. É? É. Claro. Vai naqueles sítios, tem muita gente. Ah. Eu faz... Fui, esse levantão. Ah. Eu faz... caem aquelas coisas todas no chão. Ah. É tão giro. É tão giro? É. Bonito. Aquele sítio onde as pessoas... Onde as pessoas vão fazer muitas compras. Uhum. Tem assim as coisas assim altas. É. Eu vai e tira de baixo. Aqui eu vou... Pois está tudo com o pão ar a apanhar. É. E o que você faz de trabalho na Umbanda? Eu corto magias. Ah. Eu gosto de cortar magias. Eu gosto de cortar mirongas. Uhum. Gosto de cortar trabalhos. Uhum. Principalmente os feitos nos cruzeiros. Ah, é? É. Quando vou fazer trabalho, peixe no cruzeiro. Eu gosto de cortar. Como? Quando corta, o que que acontece? Volta para trás de quem fez. Nossa. Que mano. É bom. Sim. Então tem que aprender. Tem que aprender. Não é para fazer mal. Olha lá. Por que que vai ao cruzeiro fazer mal? Então. O cruzeiro... É o sítio onde se deve orar para as almas, fazer ofrendas para as almas, pedir pelas almas que precisam de luz, precisam de encaminhamento, precisam de subir. Não é para fazer coisas negras. Uhum. Eu tenho mania de fazer, pego alguns quilos, cujo lá das conas delas, metem lá naquelas coisas, depois faz assim, fecha a coisa, bota lá, vai botar com farinha de pau em cima, tumba lá em cima. Nossa. Putas do cabrão. Nossa. Você fica revoltado, menino. Não gosta. Uhum. O cruzeiro é um sítio para estar limpo, para estar bonito, para se poder acender um pouco como deve ser para as almas, oferecer um pouco de pito, oferecer assim umas coisas para as almas, para elas ficarem contentes e poderem ter luz. Não é para essas merdas. Nossa. E porquê? Olha, o que elas precisam, sabe no quê? Ah. Olha, está ali em cima, ao lado daquela mulher. Aqui, ah. aqui. Ah, deixa eu ver se eu vou ver aqui. É o que elas precisam. De uma flor. Não, está ao lado da flor, de madeira. Que isso, Mirim? Pois, é falta disso que elas têm. Ah. É, dá com aquilo até lá ao fundo. Nossa. E... Mas isso daí é só a mulher que faz magia negra? Ah, também é homem. Pra pegar a mulher. Uhum. Não é só as mulheres que querem pegar homem. Há muitos homens que querem pegar mulher. Uhum. Então... Veja que são... Que os homens são santos. Os homens não são santos. Não são, né? Mas nesse trabalho de magia que você corta, que fazem no cruzeiro e sujam o cruzeiro, não é amarração, é? É amarração, é para trabalhos para matar, é trabalhos para essas coisas todas. Até para matar? Sim. Ai, que tristeza. Tirar, matar a amante do marido, matar isso, depois há umas que fazem para tirar a tijão ao marido, assim fazem tudo. Nossa. Qual conselho você dá para as pessoas que hoje tá pensando se vai fazer magia negra ou se não faz? Ele não faz. Não fazer. Não faz porque nós, os mirim, faz tudo e voltar para trás. Vai fazer voltar para trás. Nós todos os mirins fazemos isso. Uhum. Vamos nos sítios e fazemos voltar para trás. E somos nós que fazemos com que elas tenham os castigos. Elas e eles. Que tenham os castigos. Dá alguns exemplos de castigo. Olha, ficar sem as coisas, ficar sem vontade, isso. Não conseguir ter bacuri. Ter o quê? Bacuri. Que é isso? Bacuri. A criança? Sim. Uhum. Não consegue? Se faz isso, então fez mal, leva em cima, pois o castigo é eles lá em cima que estão. Ah. A gente só põe lá a energia. E eles é que dão. Ai. Eu não dou castigo para ninguém, eu só levo as coisas. É? Qual que é o trabalho do mirim quando está conversando assim num terreiro de Umbanda? Ah, é. Eu bem, presentes e alegrias. Quer dizer, brincar. Olha, eu gosto de ver as aranhas. Aranhas? Sim, sabe o que é aranha? Sei. O que é aranha? Ah, aquele bichinho que fica assim, faz uma teia. Não, quando se levanta a saia das mulheres, tem lá umas aranhas. Ah, tem. Eu gosto de ver as aranhas. É? É. Ah, isso não é bonito, hein? Ah, é giro. É. E há muitas felpudas, muitas. Que é isso, menino? Pois. E depois também vem ensinar, vem ajudar a desmanchar trabalhos, vem ensinar a fazer coisas que é para proteger. Ah, é? É. Ensina uma. Olha, conhece o caramujo? Sim. Pega no caramujo, abre no meio. No meio? Sim. Uhum. Vai matar ele. Mas o caramujo... É aquele que se come. Ah, o que come. Não é esse que fica embaixo do tijolo. Não, é aquele que se come. Ah, tá. Abre, bota lá dentro o nome, volta a fechar e põe. Com cuidado, põe. Vai ver que se mete um toco de 7 dias, pede proteção às crianças. Como é que esse daí é o Ibim de Oxalá, não é? É. Ah, esse que corta então. Daí, corta ele no meio. Isso mesmo. Coloca o nome. Bota o nome e pede proteção às crianças. Pede proteção... aos erês. Aos erês. Sim, que trabalha na linha do Oxalá, claro. Olha. E aí o que acontece? Proteção. Eles... é como se tivesse um escudo à volta da pessoa. Qualquer pessoa. Um escudo luz, sim. Isso dura quanto tempo? 7 anos. 7 anos? Agora vai todo mundo comprar. Comprar o Ibim de Oxalá. Mas, aí vamos ver, a pessoa sim, cortou pode no meio. Não ser aceite. Ah, tem essa. Pois, eles é que aceitam. Ah. Então se a pessoa for má, o que que vão aceitar? Ai. Tem que ir merecer. Tem que ser merecedor. Sim, claro. Aham. E aí a pessoa cortou, colocou o nome no meio. Escrita carvão. Ah, tem que escrever com carvão ainda? Num papel, né? E... enrola pequenininho e bota lá dentro. Tapa outra vez. Tapa. Tampa bem. Isso. Bota no cruzeiro. Bota um toco de 7 dias para os iris do Oxalá para tomar conta. No cruzeiro é num cemitério? Não, num cruzeiro de rua. Ah, numa encruzilhada. Não, cruzeiro. Sabe o que é um cruzeiro? Ah, já sei. É uma cruz que tem 3 degraus. Aham. E que não está dentro do cemitério, há assim uns espalhados na rua. Ah, tem, é? Sim. Tá bom, tá. Esses é que são os cruzeiros dos Exus. Entendi. Mirins. Porque há também dentro do cemitério, mas isso é outro. E há outros à porta da igreja. Isso. Mas estes, estou a falar aqueles que há à beira-mar. Uhum. Muitas vezes à beira-mar, à beira de uma estrada. Isso. Põe este uma cruz com 3 degraus. Já entendi. Isso é um cruzeiro. Olha. Que interessante. Também pode pegar em 7 bruxas. Sabe o que é bruxas? Só antes de falar essa daí, vou fazer uma pergunta sobre o anterior. Você falou que às vezes eles aceitam ou não aceitam. Como que a gente faz para saber se aceitou ou não? A gente joga 4 búzios? Basta abrir o obi, em 4. Isso. Aí... abre e resposta. O Obi em 4. E joga. E maior que cai, como que eu vou saber ler o que caiu? Se cair... se cair 3, foi aceite. Se cair 2, não foi aceite. Pronto. E se cair 4? Depende como cair. Ah. Só se cair 3 para um lado e 1 para o outro, foi aceite. Entendi. Se cair 2 para um lado e 2 para o outro, não foi aceite. Entendi. Tem as respostas todas. Claro, realmente. Sim ou não? Olha, pronto, é isso que o pessoal às vezes ia saber. Ficou sabendo, ficou bom. Então o outro é a bruxa. Sabe o que é uma bruxa? Sei. Uma bruxa é um animal que vem assim à beira da praia. Não sabia. Porque assim, fica assim deste tamanho, não fica assim maior que este. Ah, é? Parece... uma lagosta pequenina. Ah, já sei qual que é. É um anchinho. Ela faz uns buraquinhos pequenininhos na areia, não faz? Não, vive nas rochas. Na rocha? É tipo uma lesma. Sim, mas tem casca dura. Aham. Isso aqui é uma bruxa. A siri. Não é siri. Siri é outra coisa. Siri... é para outra coisa. Isso, se tu abre no meio, depois eu falo com o burro que ele tem. Tá, não é caranguejo. Né? Não é siri. Não é. Não é siri nem caranguejo. Não. Porque caranguejo não sobe na rocha. Não, aquilo é. Parece uma lagosta. Tá. Só que é assim pequenino. Uhum. Aquilo corta no meio, são 7. E põe o nome da pessoa que fala mal. Que fala mal. Que fala mal. São cozidos. O que, que é falar mal? É que fala... que gagueja quando fala? Não, que fala mal de outra pessoa. Ah. Tá sempre a falar mal. É maledicente. Tá sempre a falar mal. Mas tu pega em 7. abre no meio, põe o nome dessa pessoa. Você abre no meio, mas não separa. Só faz assim uma corta. Uhum. Abre um pouco, põe o nome no meio. Sempre escrevendo a lápis. Sempre? Escrevendo a lápis. Lápis de carvão. Carvão. Isso. Pode ser esse lápis que vocês utilizam. Põe um prato de barro, põe farinha de pau e faz uma roda com as bruxas. Bota um toco vermelho e preto no meio. Uma vela, né? Sim, um toco vermelho e preto. Acende e vai calar a boca dessas pessoas todas. Que é isso? Ensinando magia negra. Não é mal. Ué? Não tô fazendo mal, só tá dizendo para elas deixarem de falar daquela pessoa. Ah, é, pronto. Não tô dizendo para fazer mal. Ah. É para elas deixarem de falar mal daquela pessoa. Entendi. É o que eu tô ensinando, é outra coisa. É ela, pronto. Claro. Isso não é mal. Não é, é. Vai parar de falar dela, né? Pois. Ou dela ou dele. Ou dele, é. Não é? Há pessoas que gostam muito, ai, Terina, sempre que tem uma coisa é sempre aquela pessoa. É sempre aquela pessoa. Então é para tirar essa pessoa da boca dessas pessoas. Oh. Pronto, elas que falem de outra coisa. Entendi. Que falem, olha, do passarinho que voou. E deixam de falar daquela pessoa. Claro. Pronto. É só isso. Eu não estou ensinando para fazer mal a ninguém. É, realmente. E qual a outra? Conta a outra. Eu vou ensinar uma que é para fazer proteção para criança. Aí. Quando se faz, há pessoas que fazem esses mal para as crianças. Ah. Mas tu pega num prato do barro, escrevinha sempre com pemba preta. Prato de barro, escreve com pemba preta. O nome da criança. O nome da criança. Que quer proteger. Que você quer proteger. Pois, porque é aquela criança que toda a gente põe inveja, põe olho gordo, põe cobranto, põe essas merdas todas. Ai. Escrevinho não deixo criança. Depois pega e bota farinha de pau, bota um pouco do guaraná, deixa o farinha de pau beber o guaraná. Depois. Farinha de pão, né? Farinha de pão. De pau, pau. De pau? Sim. Não é de pão? Não, é farinha de pau. Existe farinha de pau? Sim. É farinha de mandioca grossa. Ah, de mandioca grossa. É farinha de pau. Tá, entendi. Pois. Depois, tu estoura flores do Oxalá. Mistura. Estoura. Estoura. Flores do Oxalá no dendê. E bota em cima, tudo bonitinho. Faz assim uns desenhos com as flores do Oxalá. Umas mais brancas, umas mais amarelas. Vai sair assim com várias cores. Que flor que é essa? Pipoca. Pipoca, isso quando tu bota no coisa aquilo, rebenta. É flor. Ah, entendi agora. Tá. É a flor do mulu. Isso, pois não. Então tu bota em cima tudo bonitinho. Acende 7 velas brancas. E pede às 7 almas do Santíssimo Sacramento para proteger aquela criança. Dos olhos gordos, dos maus olhados, dos cobrantos, de todas essas coisas. E coloca... Só aquelas crianças estão sempre doentes, estão sempre... Quando as pessoas vão lá, ai, tão bonitinha, não diz que está doente. Nossa. Isso é para proteger essas crianças. E põe aonde daí? Põe no cruzeiro das almas. Ai, deixa lá. Deixa lá. Bonitinho, tudo muito bonitinho. Pode pôr umas flores daquelas mal me quer. E aí amanhã vem, pega e joga no lixo. Passa lá o homem do lixo e leva. Ah, tá. Aqui neste país o homem do lixo passa todos os dias. Isso, no país. Pega e leva. Ah, entendi. Pronto, já ficou arrumado. Pronto. Mas aquilo ficou todo bonitinho, a criança ficou com proteção das almas. Olha. Das 7 almas do Santíssimo Sacramento. Nossa. Pois, eu ensino essas coisas. A fazer essas coisas assim. É, que bonito. É. E desviar pessoas do caminho. Como é? Pessoas que querem prejudicar. Ah, é? Sim, mas isso agora não vai ensinar. Você não gosta? Isso é depois. Ah. Ensinar pessoas, por exemplo, pessoas que estão sempre a prejudicar alguém. É. Ensinar para que elas sigam outro caminho. Pronto, não estejam ali à volta daquela pessoa. Claro. Esse nós vamos ensinar mais para o final? Sim, posso ensinar. Tá bom. Agora você quer falar do quê? E pode falar... Ou eu vou falar do terreiro. Isso, fala do terreiro. Há uma coisa que eu vi nos terreiros que eu ando passear é falta de respeito. Ai, falta de respeito, é? Falta de respeito. No terreiro? Sim. Ué. É sim. Ah, aquela tá ali. Pois, já viu? É porque tá assim com o pai, é porque tá assim com a mãe. Isso é falta de respeito. É. Não vi que a pessoa trabalhou e mereceu aquele cargo. É. Percebe? Sim. Então sempre a coisa, isso é falta de respeito. É mesmo. Se a pessoa tem o cargo e se o pai deu um santo ou a mãe deu um santo, aquele cargo para a pessoa, e mesmo se o pai é santo, decide, ou a mãe de santo, fazer um santo ou um fio, e não levar nada, ninguém tem nada a ver com isso. Mas fica tudo com dor de corno. Que é uma dor de corno? É porque fez para ele e não fez para mim. Ai. Mas tá é porque não foi merecido. Assim? Ele tá errado de pensar assim? Claro que tá. Se ele fosse merecido, se calhar o pai de santo fazia. Ah, entendi. E o que ele pode fazer então? Ficar quieto? Não falar mal. Pôr no seu lugar. E pôr as pessoas a tratar bem umas às outras. Como também a mãe de santo isto, a mãe de santo aquilo. Porque é que sou eu que faz isto sempre? Porque é que sou eu que faz aquilo sempre? Porque a mãe de santo ou ia querer e diz assim. Olha, ou se tu lava o altar, ou se tu limpa as imagens, ou se tu fazes... Depois vai dizer, pois, mandam-me sempre a mim fazer isso. Mandam-me sempre a mim fazer isso. E aí? Isso é falta de respeito. Vocês veem isso aí, né, Nuno? Claro que vemos. Ai. Isso é falta de respeito. Uhum. Se manda fazer, é para fazer. E calou. Calou. Não, é assim. Sim. Se estão ali por fé... Se alguém manda fazer, porque é preciso ser feito. Uhum. É para todos poderem usufruir. Uhum. Não é verdade? É sim. Se não for, nem todos usufruem. É preciso limpar o altar. Então tem que se limpar. Acabou. Uhum. Se é aquela. Olha, porque ela está cá, não está cá o outro. Ah, o outro sempre nunca vem. O outro não interessa, não vem porque se calhar não pode. Ela se calhar não tem fios e o outro tem fios para cuidar. Arranjam sempre maneira de falar uns dos outros. Isso é mau. Se calhar quer dizer talvez, né? Pois. Uhum. Mas se tu tiver fios para cuidar, ou se tu vai para o terreiro depois de ter os meninos todos tratados, não é verdade? É verdade. Então não pode largar os meninos para ir fazer as coisas. Se há outras que estão coxando, como os tuos dizem, a micosa. Então, se que vão limpar o terreiro. É. Há pessoas que não têm nada que fazer. Ah. Então, se vão fazer qualquer coisa que vão ajudar os outros. Ah. Não é o caridade que se pede. Caridade é isso. Se um não pode, o outro ajuda. E nós vemos isso, nós fica triste com essas coisas. Fica triste? Pois fica. Fica muito triste com essas coisas. Porque as pessoas têm que pensar que são todos filhos da casa. E se uns não podem, os outros fazem caridade ajudando o irmão. Uhum. Terreiro. Lugar às vezes complicado. Muito complicado. E difícil. Uma mãe de santo, um pai de santo, tem que ter uma mão forte. Que isso? Agressão? Não, uma mão forte. Então? Controlar certas coisas. Não permitir logo no princípio que se comece essas invejinhas. Ah, mão forte não é dar-lhe um tapa, então? Não. Um soco? Nada disso. Não estou falando nada disso. Isso, mão forte é... Olha, não faz isso, isso é mal. Você está aqui por quê? Entendi. Se dá esse, como é que os tuos dizem, esse conversa de pôr no lugar. Ah, é conselho. É isso mesmo, mas é conselho de raspanete. Para ela perceber que está errando. Isso. Porque se vem para o terreiro é para ajudar. Ah, é para subir, é para todos subirem. Uhum. E só se sobe todos, todos unidos. Mas não é desunidos. Só se sobe todos unidos. Não é desunido. Não. O que a pessoa pode buscar no terreiro e o que ela não vai encontrar lá? O que a pessoa pode procurar no terreiro? Isso. O que a pessoa devia procurar no terreiro. Isso. Devia. Amor. Amor. Fraternidade. Uhum. Amizade. Cumplicidade. Ter alguém para desabafar. Fazer bons amigos. Isso é que a pessoa devia de encontrar no terreiro. Uhum. O que as pessoas vão ao terreiro depois? Por causa de problemas de marido, porque o filho tá na droga, porque o filho tem uma namorada que ela não gosta, porque não há pataco, porque o sítio onde está trabalhando está com problemas, é tudo assim. Nossa. Ninguém vai com o outro coisa. Vai tudo buscar coisas para eles. Nossa. Mas só mais penso que pagando estão tendo as coisas. Então eu paguei e não tem que fazer nada. Não. Tem que fazer. Nós damos uma coisa para a pessoa fazer. Diz assim, olha, vai fazer o trabalho, deixa. E ela pega nas coisas todas, pega e bota na gaveta. Ah, o trabalho está feito. E não faz efeito. Tem que fazer. Manda tomar determinada coisa. Até mesmo, elas vão no cartola, os cartola dizem, olha, toma isto que isto vai ficar boa. Elas pegam e metem dentro das gavetas, então espera que a gaveta meta na boca dela. E depois que o coiso faça efeito. Que o coiso? Aquilo que o cartola mandou. Ai, remédio. Isso mesmo, é na gaveta que vai fazer efeito. Não. É tomando. É. E com os pais de santo é a mesma coisa. Mesmo? Se elas querem fazer as coisas, tem que ter um sacrifício delas. Ai, tem que estar à meia-noite. Ai, à meia-noite, ai, custa tanto, ai. Mas foi assim, olha, meia-noite, se tu tá e vai receber amanhã muito pataco, estão logo lá. Nossa, é mesmo. Mas se for, pai, mas se pá, é para ajudar alguém. Oh, pai, é tão tarde, amanhã trabalha. Mas se for para elas, estão logo lá. Não. Mas se for para outros, não há... É tudo, é sempre desculpas. Vocês veem tudo isso? Tudo. E aí depois quer que vocês deem um cargo, uma ajuda. É isso tudo. Então. E quem é que a pretexte dá? É. Uma coisa daquelas pra coisa acima. Eita. Não é o que a pretexte. Entendi. Tem que fazer as coisas. Se tá lá, é pra ajudar. Se o Pai de Santo pede, não está a pedir porque está a pedir porque é preciso. Preciso, pô. Claro. Então vamos fazer. Mas se for para fazer uma gira, está cá tudo. Nossa. Se for para fazer uma gira, para uma gira e é show, à meia-noite está lá tudo. É. Mas se for para trabalhar, está quieto. Fica quieto? Pois. Por que espera que os outros façam. Por que é que quando a gente chama os filhos para uma gira de estudo, ninguém quer vir? E para de desenvolvimento, quer? É a mesma coisa, porque a gira de estudo tem que estudar. E a gira de coisa incorpora. Eles acham que incorporar é que é o fundamento da Umbanda. Não é o fundamento da Umbanda, é os ensinamentos. Ah. Não é os incorporar. Eles é que pensam, ah, eu vou incorporar, já sou, depois do ano já sou pai pequeno. Eita. Mas não vem nunca as sessões de desenvolvimento de palavras. Chega lá o pai de santo e diz, olha, não está preparado para fazer os eixos de alma. Ou não está preparado para fazer a coroa. Ah, o pai de santo é que é mau, pois vai-se embora, vai para outro terreiro. Ah, meu pai de santo não quis fazer isto, não quis fazer aquilo. Eu já incorpora bem, já isto, já aquilo. Não. Mas não sabe nada. Não sabe nada. Nem sabe o que é a diferença, por exemplo, de tempo de Iroco. Não sabe a diferença do Obai de Iauá. Não sabe nada disso. Mas, no entanto, incorpora. Então já é pai de santo. Nossa. Isso não é. Tem tudo fundamento. Por que se acende um toco assim, não se acende assim? Por que se faz isto? Por que se faz o açúcar? Por que o ponto riscado é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Tudo isso tem significado. E se souber a ler nos entrelinhas consegue perceber muita coisa. Ah lá. E isso aprende-se nas aulas que se é de falar. Não nas outras. Nas outras só se aprende a dançar e incorporar o santo. Então. E mesmo dançar... parece umas macacas. Ô, louco. Por quê? Porque não querem aprender os passos como deve ser. Não querem? É, acham que elas é que sabem. Se tem o passo de algum que é assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, não, fazem assim porque é igual para todos. Se tem o passo de algum que é como? Que é assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim para abrindo e fechando. Cruzando sempre para frente. E vai abrindo as mãos. Como se tivesse o escudo e a espada. Vai abrindo como? As mãos? Isso, entendi. Olha lá. Não sabem fazer isso. Não sabem. Como se fosse poxo. Nossa. E aí vocês só olhando? Só olhando. E aí Exu Mirim faz o quê? Olha, muitas vezes passa rasteiras para elas. É. Porque são parvas. Nós estamos ensinando. A mãe de santo passa horas ensinando. Ou o pai de santo. O passo é assim, cruza-se assim, o passo deixa um, dois, três, sempre assim, não custa nada, são três passos, pronto, mas nunca fazem igual, não sou capaz de chegar no casual e fazer, um, dois, três, são capazes. Não são, não são capazes de repetir até sair bem. Mas precisa ter disciplina. Claro que tem. Mas e se a pessoa não gosta? Então se não gosta, vai fazer outra coisa. Vai pôr de cupoar ou vai para aquela coisa, faz assim e fica a falar da roupa das outras, assim pelo menos está fazendo uma coisa que não tem que ter muito trabalho. Ah, entendi. Mas eles querem vir fazer igual faz nas outras e ganhar o que ganha nessa. É isso mesmo. Não pode? Claro que não. Olha lá. Vocês não são banco de caixa automático que dá as coisas porque sim, né? Vocês são... O que é isso? Não, não, deixa pra lá. Eu quero dizer assim, vocês não dão as coisas sem sentido, né? Tem que ter o merecimento. Claro que tem que ter merecimento. Porque vocês são inteligência. Uma pessoa que faz esforço tem mais merecimento que outra que não faz. Claro, claro. Então, mas não dá a quem não merece. Pronto. Nem lá em cima deixam. Não deixam. Nem os orixás deixam. Não deixa. Os orixás, só se tu mereces, eles dão. Só se tu não mereces, diz a Jesus. Não dá. Deixa ela pedir, não dá. Não dá. Ah, os orixás dizem. Mesmo? Basta pedir. Elas não fazem nada como deve ser. O orixá diz para não dar. Nossa. Mesmo que esteja muito necessitado? Mesmo que esteja necessitado. Se não faz nada como deve ser, também não merece as coisas. Claro. Assim. Entendi. E assim... Se começa a fazer como deve ser, tem merecimento, tem direito às coisas. Tem. Até às vezes nem precisa fazer agrado. Quando chega um filho novo no terreiro, que não se costuma falar palavrão, daí diz, não, mas o meu Exu fala muito palavrão, eu não quero que ninguém mude ele. O que que um dirigente pode responder para uma então pessoa? Então procura um sítio que aceita assim. É? Eu não aceito. Mas daí ele diz, mas eu gostei tanto da sua casa. Mas não aceita. Mas por que que vocês querem mudar meu Exu? Não é mudar, é doutrinar, é diferente. Olha lá. Doutrinar é ensinar, se ele se comportar. Eu estou aqui, disse uma outra, mas isso fugiu. Mas nós conseguimos estar falando sem dizer porcarias. É. É, realmente. Não precisa dizer. A palavra tem força no astral. Claro que tem. E se num terreiro se tenta tirar determinadas energias que não são tão positivas, então se tira. Entendi. E quando chega um outro filho e diz assim, olha, eu estou vindo de uma religião para a Umbanda e na minha religião não se aceita que espírito fume nem beba, pelo amor de Deus. Então todo mundo aqui vai ter... Mas só se tu entra no terreiro tem que seguir o que entra lá. Ah, lá. Só se tu entrar numa casa tem que se comportar como está lá. Então... E daí a pessoa exige que os guia pare de fumar. Não há exigência. Os guia é que manda, não são eles. As pessoas não são nada. Então. Quem manda são os guia. Ainda dentro do terreiro quem manda é a rainha, dentro deste terreiro. Olha lá. E acabou. Então se o rapaz chegasse aqui e falasse, olha Mirim, eu gosto muito de vocês, mas não quero sujar meu corpo nem com bebida e nem com cigarro. Mas não está sujando o corpo. Ah lá. É a entidade que fuma e leva. Então. Não fica nada no corpo. Então, daí ele diz assim, ou vocês fazem isso, ou eu não vou ser filho da casa. Então vocês vão procurar um chico. Entendi. Mostras como é que dizia aqui no Portugal, porta da rua, serventia da casa. E todo mundo acha o lugar de sintonia seu, né? Claro. Ah lá. Não precisa ficar triste, nada. Aqui, nós, trabalha na luz. Ah. Os guias têm direito a determinadas coisas. Ah. Pronto. Podem fazer. Ah. E há outras que eles não fazem. Pronto. Eles assim evoluem e chegam a um caminho de luz. É isso que se quer. Quais são os maiores preconceitos que o Mirim acredita que a Umbanda sofre? E que não é certo, não é justo. Preconceito? É. Ah, dizem que faz isto, que faz aquilo, que faz macumba. Matança. Filho, faz-se matança quando é necessário. Só se tu tá a morrer. E se eu matar um galo e eu se tu deixar de estar a morrer, não é bom. É bom, hein? Pronto. É porque o Shang é bom. Mas só até Shang hora é que força. Shang é axé. Mas é para aquela coisa. Não é para fazer mal. E também não é como já viu em terreiros que chegam ali. Ah, vamos fazer uma festa. Vamos matar 40 galinhas. Três cabritos. Para quê? E aí? Não precisa. É. Às vezes nem precisa matar para fazer uma festa. Então. Basta acender uns tocos certos. É. Mas eu vi aí terreiros que fazem isso. Matam por tudo e por tacar aquela palha. É verdade. Nossa. A gente aqui só mata quando tem a vida de alguém que se precisa matar. Ou trouxe para fazer assentamento. Porque sangue é axé. Sangue é o quê? É força. Para que serve o sangue? Sangue é força, é vida. Uhum. Se tu quer dar vida a um assentamento, tem que botar sangue. Uhum. Senão ele não tem vida. Olha. Entendi. E o outro preconceito de dizer assim, que eu não vou deixar o meu filho entrar, que ele incorporar uma pombagira, vocês vão querer que ele se veste de mulher. Daí vocês vão me devolver um homossexual. Fio, não devolve nada ao homossexual. Ó, fio, é assim. Ó, se tu nasce. Você trocou a voz? Às vezes fica com o outro aqui encostado. Qual outro? O tranca-rua. Ah. Esse, às vezes, ó, se tu nasce. Uhum. Certo? É. Ele encostou aqui um pouco. Pra passar essa ideia, né? É, isso mesmo. E quando Ostu nasce, com dois Exu e uma pombagira. Um tronches é homem e gosta de mulher. Uma mulher nasce com duas pombagira e um Exu. Gosta de homem. Agora, quando uma mulher nasce com dois Exus e uma pombagira, por mais que tentem, ela gosta sempre de mulher. Porque tem dois Exus na cabeça. É, isso. É como o homem, se nasce com duas pombagiras na cabeça e um Exu, por mais que tentem, hoje ele vai ser sempre esse cojo. Homossexual. Viado. Então tá explicado o motivo da homossexualidade. Não é, por causa disso que se vai ser, por entrar no terreiro, que vai ser se viado. Não é. Não é. Só é se tiver na cabeça isso. E não é por estar dentro do terreiro que se torna isso. Ah, entendi. Ninguém se torna isso. Ou tem na cabeça e é o nascimento. Já nasceu com isso. Porque já nasceu com dois Exus e uma pombagira. Uhum. E a mulher gosta de mulher. Logo no nascimento. Não é depois mais tarde. Mas também há aqueles que nascem com dois Exus e com duas pombagiras. E aí? E aí tanto pode ir para um lado como ir para o outro. Olha. Porque tem as duas energias. Uhum. Agora, quando nasce na feitura do santo, um homem firma dois Exus e uma pombagira, porque são eles que estão na cabeça dele, por mais que tentem, nunca virar viado. Agora, se ele tiver duas pombagiras, ele pode tentar tudo. Elas vão acabar por controlar ele. Nem que tenha 90 anos. Nossa. Então deixa eu ver se eu entendi. Ali o espírito vai nascer. Daí, ele é um menino. Sim. Chega duas pombagiras e um Exu. Tem. Quando nasce, já tem. Antes de nascer, já está determinado quais são os guias, quais são os orixá, quais são os Exu, quais são os preto velho, quais são os caboclo, quais são os jirê, tudo da criança. Tá determinado. Já está tudo determinado. Então, e durante aquela vida, são aqueles. Então já está determinado também que ele vai ser homossexual. Claro. Então não é que ter... Um menino ter duas pombagiras e um Exu, que está fazendo ele ser? Já veio predeterminado para ele. Claro! Entendi. Já veio o cheiro. Ah. E às vezes é culpa dos pais. Como assim? Olha, sabe que tudo tem volta, não sabe? É. Pronto. Um pai que anda na rua e vê viado, bate nos viado, trata mal os viado, vai ter fio viado. É assim. Tudo se paga. O karma funciona. Se não quer ter filho viado, então tratas todos por igual. É, e se tiver que ter, vem também já está preparado que vem tudo por igual. Agora, se está a tratar mal, aí de certeza que vai ter. Olha. Tem uma. Em vez de ter duas meninas, passa a ter três. Pois. Tem uma frase que diz assim: aquele que não entende o sofrimento do seu irmão está fatalmente condenado a sofrer. É isso mesmo. Então está aí escrevinhado. Olha. Por isso, filho. Uhum. E para nascer assim, não é mal nenhum, sempre houve. Não é doença, ninguém precisa se sentir mal. Sempre houve. Isso. Desde o tempo dos antepassados e dos antepassados. Sempre houve. E ninguém tem que buscar cura. E sempre cura. Vai haver. Ninguém tem que buscar cura para isso também. Não. Porque não há cura. E se tiver igreja que não aceita essa pessoa? Então não é igreja. Na religião que não aceita essa pessoa? Não é igreja. Quem se aconselha? Igreja quer dizer um centro de ajuda entre irmãos. É mais ou menos isso que quer dizer igreja. Tá. É igrégora. São todos iguais. Congregação. É isso mesmo. Tá. Então, se não aceitar uns, então também não tem que aceitar os outros. É. Mas se a pessoa quer ir naquela religião e não aceitam ela, por ela ser assim, o que, que o senhor aconselha ela de fazer? Procurar quem aceita. A Umbanda aceita? Aceita. Se eu chegasse e falar, olha, eu sou homossexual, posso participar. Qual é o problema? Ah. Ele tem os exus dele, tem as pombagiras dele. Uhum. São bonitas como as dos outros. Pronto. São iguais às dos outros. Agora não há pouca vergonha. É, mas até o heterossexual não pode ter pouca vergonha, né? É igual. Claro que não, é igual para todos. Para todo mundo. Nem é por ser, por gostar de mulher que vai andando nos cantos aos beijos. É, pô. Não. Respeito é bonito. Não é por ser homem, não é por ser mulher. É por ser todos. Todos têm que ter respeito uns pelos outros. Claro. Gosta disto, gosta daquilo, gosta de periquito, gosta de galinha, gosta de cão, gosta do que quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. É. Quando está na hora de estar no cajuá. E nas portas fechadas dele, faz o que quiser, ó dela. Tá certo. Então, muito bem. Ninguém tem nada a ver com isso. Muito bom. Isso é verdadeiro Umbanda. Umbanda aceita todos. Aceita todos? Todos. Se entrar, de braços abertos. Se entrar um mendigo? Também aceita. Um bêbado? Também aceita. Pra pedir ajuda? Também aceita. Mas se ele estiver fedendo? Também aceita. Uhum. Aceita para tomar banho. Olha. Arranja-se sempre. Aceita para tomar banho e arranja-se sempre uma roupa. Para ele vestir. Tá certo. Numa casa de santo, há uma festa. Todos trazem comida. Há comida para mais um. É. Sempre. Sim. Numa casa de santo nunca falta comida. Nunca falta. A comida aparece sempre de algum lado. É? É. Claro. Então, a gente está chegando aqui perto dos 15 minutos finais. Que é isso, 15 minutos final. Que está acabando o nosso tempo. Ah! Isso. Eu vou fazer aqui umas perguntas assim, mais próprias para o Mirim. Então faz todas. Dá, você agradece seu tranco, seu menino? Sim, já está agradecido. Então, qual que é a importância da linha do Exu Mirim no mundo hoje? Filho, é aquilo, o Exu Mirim é aquilo que as pessoas não botam para fora. Tem medo de botar para fora. Ah. É o seu criança interior. Ah, lá. É o seu criança que faz as coisas porque tem que fazer, não porque alguém manda fazer. Uhum. Percebe? É esse sentimento alegre, puro, de uma criança fazendo uma coisa, por muito traquina que seja. Essa é a energia que as pessoas perderam hoje em dia. Quando tem vergonha, porque parece mal, porque isso tudo. É. Quando diz que Exu Mirim é um Exu pequenininho? Enchi, é. Que foi uma criança travessa e que normalmente fez mal ou matou alguém. É verdade? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Uhum. Mas travessa foi. Foi. Você foi travessa? Você foi? O que você fez? Vamos ver. Ai, adorava estar na vida as meninas a tomar banho. Que idade? Eu tinha 8 anos. Que isso, nessa idade? Pois. Ia no tacho xeretal que estava lá dentro. No tacho? Sim. O que é o tacho? O tacho que estava cozinhando. A casa. A panela? Sim. Aham. Pra casa. Não era para nós de escravo, mas eu ia lá e tirava um bocado. E você era escravo? Mais ou menos. Mais ou menos. Entendi. A minha mãe era, eu não era. Né? É. Entendi. Ainda não era, ainda era. E qual que é o trabalho do Exu Mirim no astral? Quebrar a demanda, você falou. É isso mesmo. Só isso. E no terreiro também. Quebrar tudo que é negativo. O que mais que... E dar porrada nas pessoas. Olha. Dar porrada na cabeça das pessoas até elas aprenderem, cara. É chegar na voadora. É isso mesmo. Você conhece o Exu Mirim Tempestade? Conhece. Ele é meu amigo. Uhum. Também pertence lá ao nosso grupo. É? É das brincadeiras. Eita. É. Entendi. Então, você ficou de ensinar uma coisa pra gente. Que coisa que era? Você lembra? Sim, lembra. Você ensina? Ensina. Vamos ver. Mas tu faz assim. Ah. Pega. Enche-se. Mirim, explica de novo primeiro para quem esqueceu o que que é. É afastar uma pessoa, pra desviar a pessoa do seu caminho. Do caminho sem fazer mal. Sem fazer mal para a pessoa. É desviar a pessoa, ir para outro lado. É esquecer de você, pensar isso, em coisa mesmo. Melhor para ela. Isso mesmo, ir para outra terra. Isso. Que seja melhor para ela. Isso. Mas tu bota um prato de barro. Um prato de barro? Sim. Bota 7 velas azul, 7 velas vermelhas. E entrecala. Mete uma azul, uma vermelha, uma azul, uma vermelha, uma azul, esse uma vermelha. Esse prato é grande, hein? Tem que caber tudo. Bota uma garrafa de cerveja no meio. Olha. Escrevinha num papel carnado, a carvão. O nome dessa pessoa. Enrola. Olha. Bota dentro da garrafa. Bota um charuto aceso. Bota mel à volta, que é para adoçar a vida da pessoa. Para ela ir embora com a vida doce. E bota 14 cravos vermelhos. Bota no cruzeiro das almas. E pede para a pessoa ir embora o mais depressa possível. E esse é o mesmo cruzeiro dos outros, né? Fora sempre, do cemitério. Fora de cemitério. Não é para fazer mal a ninguém. Ah, o cemitério é para fazer mal? Normalmente é para enterrar as pessoas. Credo. Não, sim, mas eu falo assim, normalmente o que leva dentro do cemitério é para fazer mal? Normalmente. Entendi. Só se tu botar o nome de uma pessoa debaixo do morto, e ele for enterrado, pouco tempo depois essa pessoa também não, é enterrada. Não, tá. Não ensina, não ensina. Não ensina, que tem gente meio doida. Nunca sabe, né? Por que que você usa essa capa? Este é a capa, minha capa. Você gosta? Minha, gosta. Pra que serve? É pra não receber de energias negativas. É pra isso, então? É. Para não receber energia negativa. Ou então para se esconder. É? É. Fica só assim com o olho de fora. Menino, eu queria também perguntar para você se não tem alguma coisa que você pode passar para uma mãe aflita, para um pai aflito, que tem um filho no caminho errado, o que, que ele podia fazer para o filho ir para o bom caminho? Olha, pode pedir à mamãe Oxum. Você não tem uma magia dessa, não? Então, se faz assim. Pega no molho de rosas amarelas. Molho de rosas amarelas. Sim, pelo menos cinco. Pelo menos cinco. Cinco rosas amarelas. Uhum. Bota cinco rosas brancas. Uhum. Faz um molho bonito dos com as flores. Molho? Um molho, um arranjo bonito. Um arranjo bonito com as flores. Sim. Vai num sítio em que nem é mar, nem é rio. Ah. É as duas coisas. Ah. Sabe como é? Um lugar que não é mar e nem é rio. É isso. É um lago. Nem a água doce, nem a água salgada. Eita. É quando as duas se juntam. Ah, já sei qual que é. Quando as duas se juntam. Uhum. Pega num toco branco. Nossa. Pega num toco amarelo. De quantos dias? Normal. Normal, pequenininha. Aqueles normal. Isso, pequenininha. Pega num garrafa de espuma. Ah, garrafa de espuma. Sim, espuma de bebê. De... Ah, já sei o que que é. De espuma de bebê. Champanhe. Sim. Ah. Uma garrafa de espuma. Ah. E um pote de mel. Ih, já esqueci tudo. Mas tá gravado. Tá gravado. Depois, chega lá, acende o estoco. Ah. Na beira do encontro dos dois rios. Dos dois sítios. O branco do lado do mar. Ah. O amarelo do lado do rio. Ah. Pois pega a cena, abre o espuma. Ah, abre champanhe. Sim, dá sete golos. Sete golos. E deita o resto no mar. No mar? Nas águas. Nas águas. E guarda a garrafa, não deita lixo. Não, não, não joga fora. Não, bota num saco para depois meter no lixo. Ah, entendi. Uma chaca, numa coisa de papel, isso. Bota ali. Ah. Depois bota no mel, abre. Bota o que no mel? Pega no mel, abre. Ah. O coiso desse fio. Aquele coiso que os tus tiram. Foto. Sim. Passa bem no mel. E pega a mamãe Oxum e a mamãe Manjá para ajudar a encaminhar ele no caminho do... correto. Uhum. E deita isso no mar. Olha. A foto. Deita o resto do mel, bota dentro do saco, para não deitar lixo na praia. Nunca se deixa lixo. Nunca só deixa lixo na praia, gente. Nunca. Ah. E só se deixa o estoco, porque os tocos derrete e desaparece isso. No mar. Isso. E as flores, os peixinhos comem. É. Por isso, pode deitar as flores. Sem espinho. Com muito amor e com muito carinho. Sim. Sem espinho, sim. Claro. Com muito amor e com muito carinho, pedindo muito pelo fio de Ostuas, deita as flores no mar. Uhum. E depois, sete passos para trás e vai embora. Esses sete passos para trás. Ou seja, eu dou sete passos para trás sem virar, olhando para aquilo ali. Sem virar, ali. Olhando para o... Faz vela, postuco para tudo o que as tu fez. Depois que eu virar, não olho mais para trás. Não olha mais para trás. E vai embora. Vai embora. Vai ver que vai encontrar assim uma... A criança vai encontrar o seu caminho. Uma luz. Então isso serve para... Depois tem que ajudar ele a seguir essa luz. Depois tem que ajudar ainda? Claro. Nossa, mas se os tu encontra um caminho, por exemplo, os tu está perdido, e os tu encontra um sítio que é para estudar e que faz bem. Se os pais não ajudarem ele a estudar, ele vai se perder outra vez. É, realmente. É ou não é? Sim. O que mamãe Oxum vai dar é um caminho para ele. É. Depois de Oxum tem que ajudar que o caminho seja seguido. É, pô. Caramba. Tá bom, tá. Mirim. É isso que se tá pedindo. É. Se tá pedindo para dar a comida na boca dele. Pra fazer com que ele saia de coisas que não são boas e encontre aquele caminho. Aí. Depois Oxum tem que ajudar. Ai, que bonito. Tá certo, então, menino. Ah, pedi pra você sua mensagem final, então. Só pra, a gente tá chegando no final. Só, peraí, só antes da sua mensagem final. É, esse que você falou serve também pra uma mãe que tem um filho no caminho da droga? Serve. Tá bom. Serve porque ajuda. Pega no coração, né? É isso mesmo. Mas é feito aqui. Não é feito se é fazer por fazer. É. É feito aqui. Entendi. Tem que, profundo. Tem que ter o sentimento de querer ver ele melhor. É isso mesmo. E se ela for lá falar assim, eu vou fazer pra não ter mais esse problema na minha vida? Daí não dá. Não dá. Isso é mau ideia. Isso é o quê? Isso é mau ideia. Não vai ter resultado. Não vai? Não. Tá bom, então. Tem que ir com amor pra ele ficar melhor. Claro, tem que ir com amor pra poder ajudar ele. Os orixás vão ajudar ele a encontrar o caminho. Depois a mãe tem que estar lá pra acabar de ajudar. É, então. Se é pra libertar ele, então olha, deixa ele logo embora. Fecha a tri... Tira a tranca da porta para ele não entrar. Pronto, acabou. Credo. Então isso não é isso. É. Que se ela... é para ajudar, é para ajudar. Tem que depois estar aberta para poder ajudar para que ele seja um homem, ou uma mulher, ou seja o que for. Responsável, né? É isso mesmo. Então tá bom, menino. Passa por gentileza sua mensagem final. Bem bonita, hein? Olha, prepara ajuda aí. Uns aos outros. Já lá, pronto. Não tem medo de ajudar. Não tem medo de perguntar, olha, precisa-se de ajuda. E também não tem medo de dizer, olha, eu preciso da ajuda. Porque as pessoas têm medo de dizer isso. Ai. Ah, eu estou precisando de ajuda. Então diz que sim, se precisa. Só estou tão atrapalhado com uma coisa, diz que sim. Agora vai dizer, ah, eu sou capaz de fazer, não precisa de nada. Então puta que o pariu. É verdade. Tem humildade. A humildade diz, eu preciso, eu estou atrapalhado. Ah. Olha, por favor, eu não posso ir hoje ao terreiro, assume meu lugar. Faz o que eu tiver que fazer. Não é tão bonito isso? É. Pronto. É isso que eu estou dizendo. Isso. E não é dizer, ah, porque não coisa. Não, não. Pediu, foi uma pessoa como deve ser. É assim que se deve ser. Saber pedir e saber dizer sim. Mas também se não puder, também saber dizer não. Dizer não. Tem que saber, não se vai prejudicar para ajudar o outro. Mas também, se não tiver nada para fazer, pode fazer. Pode fazer, claro. Não é taracuxá-crica. Ponto. Tá certo, então, menino. Muito obrigado por ajudar a gente a colher mais esse conhecimento no diálogo com os espíritos. Muito boa noite. Boa noite a quem é de boa noite. Boa noite. E xaravá, quem é de xaravá. Muito obrigado. Graças a Deus. Pai Celso? Já voltou totalmente já? Já. Quando o médium volta, eu sempre pergunto antes de finalizar como é que ele tá se sentindo. Ai, tô bem. Tá bem? Então o que é papel, Celso? Isso. Tá bem. Como é que é? Papel? Celso, não. Tá bem? Não, não quero brigar. Tô ótimo. Então, faz quanto tempo que o senhor incorpora o mirim? Rapaz, é 20 e tal anos. E na sua loja, que vocês chamam? Sim. Na sua loja, vocês trabalham com o Exu mirim? Trabalhamos com... Temos um... Com marcação, temos hora para fazer essas consultas. Da consulta também? Sim. É, como é que... O senhor toca o quê? Umbanda? Como é Umbanda ou Molocô? Umbanda ou Molocô? Sim. Tá certo. Isso tem gira uma vez por mês? Como é que vocês fazem aqui? A gira, nós normalmente, 15 em 15 dias, de 15 fazemos em 15 dias. Uma gira. E tem desenvolvimento, e tem tudo desenvolvimento. Igual um terreiro normal, ué? Sim, sim. Claro. Tá certo, então. Então, eu quero agradecer ao senhor novamente de ter cedido o seu aparelho para a gente poder colher esse conhecimento com os espíritos. Ah, muito obrigado e muita força. Outra última pergunta. Como é que os filhos se referem ao senhor? Pai Celso de Oxalá, Pai Celso de Xangô. Ah, de Xangô. Então é assim, Pai Celso de Xangô. Esse que é o nome do senhor, na verdade, dentro do culto da Umbanda Molocô. Eu tenho outro nome, mas esse é o nome. Mas já tá bom, né? Esse aqui que o senhor apresenta para as pessoas. Eu tenho o nome mesmo dado na camarinha, mas isso... Não, não. Quero só saber o que é apresentado mesmo para a pessoa. Sim. É esse. Xangô. Pai Celso de Xangô. Então, muito obrigado, Pai Celso. Graças a Deus. Porque se vem para o terreiro é para ajudar. Ah, é para subir, é para todos subirem. Uhum. E só se sobe todos, todos unidos. Mas não é desunidos. Só se sobe todos unidos. Não é desunido. Não.